Lima, Teletão, boa noite, está em contato radar agora 59 milhas, isso lá já estava agorecendo identificação, confirme na Proa de Salvador. Acelera a identificação, está na Proa de Salvador, Lima, Teletão. Pronto, confirme intenção de pouso pistão no 735. Poderia confirmar o mesmo? 160 graus com 7 mais. Vai pousar na 167, Lima, Teletão. Diante Lima Teletel, mantenha a proa de Salvador, aguarde para, desça para 3.000 pés, tem instruções, altímetro no 020, reporte para modificação das regras. Pode ser para 3.000, ajuste no 020, vai reportar para modificação das regras e botar. Hotel e autorizado disso para 3.000 pés, altímetro 020. Autorizado 2.000 pés, altímetro 020, hotel. Salvador, qual é o hotel? Só disse que é possível voar agora? Doido, na Lima, Teletel, para 2.000 pés. O altímetro 020. Agora a turma vai descer para 2.000 pés, ajuste no 020. Lima, Teletel, confirme, irá manter... Correção, vai manter o eixo de aproximação da pista no zero e posteriormente vai cancelar com a torre? Pode ser, de uma cama. Então, vou para a posição Duna. Na posição Duna, vai ter condições de você ficar completar o final do procedimento e olhar a torre da pista no zero? Afirmo, de uma vou para a posição Duna, reporte estabilizado e ou para cancelamento das regras, para prosseguir com a torre e para pouso para a pista no zero. Agora, Duna, reporte estabilizado para cancelamento após o teste de uma. estabilizando o lote Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, confirma que visual com campo. Visual Coral, vou propor modificação para o instrumento. Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, regrediu voo cancelado em 0502. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador frequência 118 decimal 95 para pouso na pista 97, desça para 1500 pés, altímetro 0020. Vai descer para 1500 pés, altímetro 0020, vai chamar Torre 1895 Lima Hotel Hotel. Torre Salvador, Papatango, Lima Hotel Hotel, bom dia, pessoal de chefe. Lima Hotel Hotel autorizado, base pela direita, pistola 7, chama na final da 97. Autorizado, base pela direita, pistola 7, vai chamar na final, pistola 7, Lima Hotel Hotel. Bom, o TTL foi autorizado, pistola 7, vem 1170, 0 Só usando meia, no papá, tranquilo, funcionar, tá difícil.